Então, 3520 com POB de 115, temos 2 horas de autonomia, alternamos Recife para táxi. 2-0, taxi Índia, reporta pronto, espera, dono 0, pronto, aqui negar, 1-0, 1-5. 0-5, taxi Índia, reporta no ponto, espera, dono 0, 3-5-2-0. Tá 3520, próximo ponto, espera da 1-0, pronto. Tá 3520, ali mantém, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, tá 3520. 3520, confirmando, autorizado a linha de colapso, tá no 0, vento 1-4-0 graus, 0-7 nós. Livre a linha de decolar a partir da 1-0, o tá 3520. Salvador, bom dia, alta 3399, autorização Guarulhos, ciente da informação, ECO. Salvador, Altan 3399, Sente da autorização Guarulhos. Altan 3399, autorizado Guarulhos, 360, via peso 1,6, decola pista no zero, curva direita, saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5474, aguardando para o cotejamento. TAN 3520, decola dos 23, controle 120.8. 208, obrigado, boa noite. 3399, cotejo. 3399 Guarulhos, 360, primeira aerovia Pedro Zulu 16, decola da 10 da Eule da Bridge. Controle 120.8, confirma trafória. 5474. Transponder 5474, TAN 3399. TAN 3399, reporta para o Chivete. 643 é o som de indicação, chegada, bom, preço, manter 410, ajuste de altímetro no 0, no 5. 190, tá 3520. Certo, mantenha, escuta o controle. Poderia voar Aracaju, tá 3520? Mantenha o perfil da saída. Chama o centro Recife na frequência 12545, alterno 2085, solicita mesmo. 2545, 2085, obrigado, boa noite. Ainda não. Solo Salvador, bom dia. Aqui é o Mike Yankee Romeu. Mike Yankee Romeu, bom dia. Bom dia. Solicito o reboque aqui da posição 12 da remota aqui do Patch 1. Fala para a posição 8 do Patch 1. Mike Yankee Romeu, confirmando, está autorizado. Reporta no término, remoto, portão 08. Ok, considero, obrigado. Autorizado aí, viu, Maurício? Bomba amarela on. Park blink off. Pode ir onde tem. Positivo, tá autorizado aí. Prossiga! Luna, está autorizado o procedimento X-Ray da 190 para o Golo 643. Confirmativo, autorizado. É chamar a estabilidade, Golo 643. Não, máquina com o Romeu. Formando o término do reboque. Ciente, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Dois Salvador, muito bom dia, Gol 1643. Vai passar o Simbra, tá abaixado, checado, tá estabilizado. Foro 643, lento, 10 graus, 089, estabilizado, pouso, pista no zero. Vive, pouso, 910, gol no 643. Hoje, o TAC 3399 para o TAC 153 a bordo do Galeão, 4 horas e 10 minutos. TAC 3399, autorizado TAC, via Índia, reporta ponto de espera pronto, que legal, no 0115. Índia, reportará ponto de espera pronto, 3399. Eu no 64. 03. Sol 243, livre à direita, táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 53, dona 643.